apropiado. Quer que você ia com o alterno? Qual salvador é o mais que você ia? Quer que você ia prossiga? Comanda aqui, quer que você volte na ponta 107. Gente, um bom dia. Claro. Pouso 2060, chefe controle de Salvador, aciona identificação, disparo nível 050, ajuste 10 no 4 na chegada a mais. 050, 10 no 4 na mais. Passagem 2223, estamos com 10, 5 horas e 30, altera Salvador. Passagem 2223, autorizando táxi para ponto de espera Pistão 0, via parte 1, táxi Indian, ponto de espera chame torre 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0 no 5, bom voo. Bruno 759, bom dia, informação hotel, copia Guarulhos nível 360. Afirmo, tá frente do hotel, posição 03 no pátio, copia 360. Bruno 759, autorizado para Guarulhos, via Pêssego 190 até Taubaté, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda Motiva, curva à direita após decolagem. Transponder 5520, frequência do controle Salvador, 120 decimal 8. Autorizado então, Salvador Guarulhos, no 360, via Pérez do Luna 0, Sael Leda Mótima, com curva pela direita após a decolagem, 5520 no transponder, 1208 no controle, protegeu 1759 da Gol. Luna 759 correto, portão 3, chama pronto para o Schweck, se não me engano. Você chamará legado. 395-1-1, no seu controle Salvador, acione identificação. Desce para o nível 060, ajuste no 0 no 5, chegada mais. 9-5-1-1. O 9-5-1-1 pode voar, tá? Já? 9-5-1-1-1, aguarde. 0-2-1. 0-2-2-2-2. 223, decolados 28, controle 120, décima 8. Roda 08, obrigado. Eu passarei a do 2223. Passarei do 2223, contato radar. Boa nível 180, via saída Árvore. 2223, não comprei a restrição, ok? Entendi. Vou no 759, autorizado, chame o táxi. Autorizado, daqui na botaxi. Vou no 755, passando o 367. Vou no 755, desça para 2500, 10, ajuste 10 no 5, livre RNAV, pista no 0, reporte estabilizado. 2515, RNAV, 10, reporte estabilizado. Passarei do 2223, suba para o nível 180, direto elefo. 180, direto elefo, obrigado. Saiu 2223, forma tráfego, posição de 1 hora, 1 no 3 milhas, rumo sudeste, cruzando 4.300 pés para 2.500 pés, no Bravo 737-700. 2226, temos o mesmo no OTS. Salvador, eu vou 1649 com informação hotel, bom dia. 649, bom dia, hotel confere. Porto Seguro, autorizado via pêndulo 44, nível 360. Perfil de saída da AEL, Leda, após direto Porto Seguro. O transponder 5532, frequência do controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado para o aeroporto de Porto Seguro, nível de voo 360, rota do plano de voo pêndulo 44, temporada pista na 0, daí eu leto direto Porto Seguro. Acionando 5532, contra a pera 1208, posição 62, eu vou no 649. Vou no 649, correto, portão 06, chame pronto, estiver com o saneamento. Solo Salvador, é o azul 2783, bate 3, pronto, estiver com o saneamento. Azul 2783, autorizado, chame o táxi. Chama na táxi, 2783. Para 2500 10, ajuste 1015. Livre RNAV, pista 0, número 2 na aproximação, reporte estabilizado. descendo para 2500, confirma ajuste, por favor. 1015. 1095, autorizado a aeronave da 10, o 2060. Então 9511, desça para o nível 050. Final da terra estabilizado, visual Gono 755. Gono 755, ciente, completa aproximação, chame torre 1 no 8 decimal 9. 295, obrigado. Correcisco, Gono 755, estabilizado, aeronave estabilizada, responde. Gono 755, bom dia, autorizado pouso, pistão 023, 40 graus, 029. Já pousou 9-0, Gono 755. Passaria 2223, informa o tráfego, posição de 10 horas, 1-4 milhas, rumo nordeste. Cruzando 8.300 pés para 2.500 pés, um braço 737-800. 2-2-2-3-7, grato. O 2060, informa o tráfego, posição de 1 hora, 1-2 milhas, rumo oeste, cruzando 6.300 pés para o nível 1-8-0, um alfa tango 7-2. Acidente, gol 2060. Vai chamar a torre em 2895, tenha um bom dia. Bom dia. Saiu 2223 para continuar a subida, cruze à direita para o 3-1-0, seu limite são 5 milhas nesta proa. 3-1-0 na proa, 5 milhas o limite. Informa o tráfego essencial, posição de 12 horas, 3.3 milhas, cruzando 7.300 pés para o nível 180, Alfa Tango 72. Gente, 2060, já cruzou em... Torre 118 decimal 95, ajuste no 095, bom voo. O azul 273 autorizado táxi, ainda parte 1, posso esperar chamar na torre 118.95, ajuste no 095. Salvador, bom dia, 1759, ponte espera, 1-0, pronto. Uma navegação na proa de Elefo, está 28 milhas agora direto. Obrigado. Lima autorizado, Lima 10-0. Bom dia, Lima 10-0, 759. 755, solo 37, direito 219, solo. 10-0, 755. Salvador, Gono 755. Gono 755, bom dia, táxi Alfa, mantém a posição, táxi aí, Juliette. Alfa, mantém, táxi Juliette, 755. Paulo, Salvador, bom dia, o Sideral 9977 para o Galeão 360. Passou 366, gol 2060. Gol 2060, semitou aí na frequência 118, décima 95. 295, obrigado. Sou em Salvador, bom dia, o 2060 da Gol, passou 366. Gente, continue a aproximação, aguarda a direção de pouso. Guardando, 2060. Pouso 759 autorizado, decolar, vento calmo, pista no vento. Iniciando pista no zero, 759. Entrando em Salvador, bom dia, ajuda 775, continuação até o WB. Ajuda 775, está em identificação. Bruno 755, autorizado o ingresso táxi aí, Juliette, portão 101. Juliette, Sérgio, 755. Gente, azul 2783, mantém a posição. Mantém a posição 2783. Chega na 977. Chega 9977, autorizado Galeão, nível de voo 360. Decola da pista no zero, primeira curva direita, pesquisa saída da El, Leda, após Leda, Irumi. Onde intercepta a rota UP-November 857 e segue de alta do plano de voo. 5513 eu transpondo, eu controle em 120.8, Sideral 9977. Autorizado Galeão 360, decolando a 10 direita, na Israel, Lia de Rumi, intercepta UP-November 857. 5513 no transponder e o controle 208, Sideral 9977. Tente Sideral 9977, conteja apenas o... A frequência do controle copiada? 1208. Correto, pátio 3, após quando pronto, estacionamento, pushback 99770. Chama. Alva 500, dial departure. Leda, Oslo. 1759, Leda, contenção departure. Climb via the departure flight level 360. Left flight level 360, via dial departure. Para 2223, chama Centro Recife na frequência 126.0, alterna 128.8, solicite para direto para a conquista. Salvador, bom dia. 981, aguarde. Para 2223, copiou o controle? Nossa identificação, dessa vez chega da PES para 4, meu pai, ou existe uma 0 no 5. O azul, o 2783, autorizado, vai lá e manter no 0. Vai lá e manter no 0, 2783. Pela decolagem 5, autorizado. 2783. 1-1, chame torno na frequência 1-1-8, décima 9-5. 060 da Gol, solo 43, direito 219, solo. 219, à direita, obrigado. 77, chamou para push? Afirmo. Se encontra no 43. Afirmo. Gente, coordena equipe de solo e aposta táxi, 09977. Reportará. continua aproximação, autorização de pouso 959. Autorização de pouso, 783, autorizado a decolar, vento 100 graus, 2 nós. Autorizado, 273. Alfa mantém a posição antes do taxi 6 Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, voo 2077. Pistão 951, autorizado pouso, pistão 0, vento calmo. Livre pouso no 0, tá na 51. Do 2783, decola aos 45, controle 1 no 20, décima 8. Pode ir. Brasil 2775? Caralho? É o azul 2775. Após Duna, confirme que eu vou na Pro 366? 2775, após ITAP, voa a Sierra Vida 366. Após ITAP, Sierra Vida 366, 2775, grato. Salvador, azul 2723, bom dia. Azul 2783, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para nível 160. Sobe via 160, 2783. Controlada de instruções de TAP, desço para 2500 pés, ou ajuste no 0 no 5, autorizado, Renato, para pista no 0. 2500 pés, ajustado no 0 no 5, autorizado, Renato, para pista no 0, 2775. Firmando com o número 49, pronto? Firmo. No 649, meia dúzia, o portão, correndo aqui, pessoal, é porta táxi. Entendi, 649. Flutão 951 no solo aos 46, taxa direita, de passagem era na Laguna, taxa real, fechamos o solo 121, decimal 9. Pois o Gol 219, tá 959. Solo Salvador, bom dia, 951, observando o Gol. Seven five nine, contact 26 center on frequency 128.35, if unable 125.1. 128.35, unable 125, confirm goal 1735. 1835, 35, thank you. Geral confirmando Campinas, confirme por gentileza o PLB e autonomia. 2 a bordo. 3 horas e 20, autonomia. Federal 9977, táxi autorizado em frente, parte 1, segue o Embraer azul. E como número 2, no ponto espera, 208.95, altímetro 1015, Federal 9977. Altímetro civil azul, como número 2, no ponto espera, 295, a torre 1015 agora, Federal 9977, bom dia. Bom, o azul 4234 para o táxi, 2 horas e 15, 112 a bordo, Fernando São Gonçalo. Salvador, 112, confirme a autonomia? Autonomia 2 horas e 15. Azul 4234 autorizado, primeira direita até o ponto espera da peixe no zero. No ponto espera mantém a posição, 208.95, altímetro no zero, no 5, bom voo. 1095, desse táxi para troca de padrão 0, 3295, azul 4, 2334. Contact voo 1649, temos 90 a bordo, autonomia 3 horas, alterna com 118.95. 118.95, 2475, pronto, confirma. Bom, Tiene, 042-64. Azul 4264, piloto autorizado, né? Decolar vento 050 graus 39. Gente, vem decolar na posição 0, azul 4274. Torre Salvador, bom dia. Azul 2775, final da pista no 0. Azul 2775, continua aproximação, agora autorização de pouso. Agora autorização 2775. Bom dia, Cineral 9977. 977, mantém a posição 649, autorizado o táxi até o ponto de espera da 10 via táxi Índia. No ponto de espera, torre 118.95, altímetro 1095. Autorizado para o ponto de espera 10, Índia, 895 e 095. 5 autorizado, Renato, para a pista no 0, reposta estabilizado. 7 autorizado, Renato, para a pista, reposta estabilizado. Da 9511, da passagem 737-800 da Gol, após ingresso Juliette, 09 ao portão. Juliette, portão 9, após o Gol, 9511. Vai para nível 050, hoje estima 095. Vamos lá, 120, estima 8. 208, agora com controle, o azul 4234, bom dia, senhor. Controle, bom dia, azul 4234. Azul 4234, contato radar na decolagem, supervia saída PUC para nível 350. PUC 350, autorizado, azul. Autorizado, 2775, sola 54, direita 219, sola. 1219, direita, 2775. Solo Salvador, bom dia, o Azul 2775. Azul 2775, táxi via Alfa Kilo para o Pato 3, quando lá tem sinalizador. Alfa Kilo. Alfa Kilo, Pato 3, quando lá tem sinalizador. Alfa Kilo, Pato 3, sim, Azul 2775. Táxi via chegada Mari ao 060, ajuste final do 060. Uno 092, autorizado o WhatsApp. Uno 092, informe que após o WhatsApp, você revisa 366. Azul 4981, informa um tráfego, um Robson 44, na proximidade do Sierra Vida 366, mantendo 510 na vaca na aproximação. Muito obrigado por estar estabilizando. Azul 4981, complete aproximação, chame torre na frequência 118.95. 18.95, muito obrigado. São Salvador, bom dia, o Azul 4981, Nacional, RNAV da pista. Azul 4981, autorizado pouso, pista no zero, vento calmo. Autorizado pouso. Zero 9977, decola 57, controle 120, decima 8. 308, 9977, obrigado, bom dia. Salvador, Zero 9977, bom dia, cruza 2000 pés. Zero 9977, contato radar na decolagem, super descida da EL para nível 360. Da EL 360, 9977, pode voar direto da EL? Zero 9977, autorizado direto da EL. Autorizado da EL 9977. 2783, chama sempre a Recife na frequência 126.0, alterna 126.8. 76, chama a Recife na frequência 126.0, alterna 127.8, grato. Secundária 1288, azul. 1288, é secundária. Solo 09970, puxa o leque, acionamento. Zero 9970, pronto? Afirmativo. A intensidade é muito baixa da transmissão. Afirmativo. Zero 9970, coordenada 43 com a equipe de sol e a porta táxi. Porta táxi, 685, alternando 12545, azul 4234, bom dia. Uno 649, autorizado a alinhar e manter travesseiro no zero. Aí mantém na 649. Bate que se encontra eu? Pronto, 4, Papa Romeu, meu Bravo, Oscar, informação em curso Índia. Papa Romeu, Romeu, Bravo, Oscar, Salvador, IPAU, 200, nível plano Yankee, a 100 milhas de Salvador, cancela, prossegue visual. Decolando no 7, primeira curva direita, perfil da saída Arbo 1, após DCT. 5563, é o transponder, o controle 120, décima 8, Papa Romeu, Romeu, Bravo, Oscar. 9, 4, 9, 5. Confirmando o plano Yankee, sai inicialmente instrumento 200, após 100 milhas, cancela para o visual. Confirme o POB Eutronomia. Gente, vou para o meu Bravo Oscar, fracionamento 2, 1 no 8, decimal 95. Bom dia, Azul 4981, Azul 4981, livrou, chamou? 5-3-0, terminado, seu pistão no 0. Para Azul 270, confirme seu plano de desvio. Desvio 0075 mais 10 mil. Pensa, zona 270, livre de desvio, já posso até. Já posso ir retornando a rota, o azul 970. 9970, 2 a bordo, 4 horas, São Luís. Zona 970, táxi autorizado em frente. Índia, no ponto de espera, chama a torre 1 no 8, 95, altímetro 1 no 0, 95. Táxi autorizado até o ponto de espera, pista no 0, sideral 9970. Autorizado decolar, permanece instrução padrão, seu transponder, decola pro sul, saída por Itapuã, forma fora do solo, vento calmo, Bajão 05. Pelo 649, decola os 02, controle 120, décima 8. 208, 649, decolou. Da 9977, estamos sempre a Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 125, 1997. Obrigado, tenha um bom dia. Sobre Salvador, voo no 649, bom dia. Voo no 649, contato radar na decolagem subavio saída da EL para nível 360. Frente 360, ascensão da EL, lida seguro, 649. O 2069, portão 04, Fortaleza 370, agora é copo, informação em curso Índia. Aguardando o copo, confirma a saída. O azul 4981 autorizado, Juliette 01, no portão. Juliette 01, 4981. Papa Tango Oscar, Golf Kilo, solo Salvador. O 9270 na proa de rápido, retornou a rota. Azul 9270, 2 para nível 050. 050, 9270. 20, décima 8. Até o regresso. Guardião 05. O 2069, pronto, cópia. Pronto, pronto, 2069. O 2069, Salvador Fortaleza, autorizado nível de voo 370. Decola da pista 10, primeira curva esquerda. Perfil da saída Momo, transição Froti. Onde intercepta aerovia Zulu 19. O transponder é o 5556, frequência do controle 120, décima 8, Gol 2069. Tem condições de confirmar o tempo para dizer? 30 minutos. Sente. É, no transponder 208, controle de saída, gol 2069. Gol 2069, cotejamento correto, reporte quando pronto no portão 04, para acionamento pushback. Vai reportar pronto, 2069. Papatango Oscar Golf, quilo, pronto, cópia. Papatango Oscar Golf, quilo, Salvador Barreiras, uma centena, um nível autorizado, 100, plano é Yankee, posso cancelar, prossegue visual, conforme plano, após 60 milhas Salvador, 060 milhas Salvador. Decolando 35, primeira curva esquerda, perfil da saída Momo após direto Barreiras, transponda ao 5554. Controle de Salvador para hoje em 120, décima 8, Papatango Oscar Golf Kilo. Desce para 4.000 pés. 2500 pés, ajustado 1015. Firma 2500 pés, azul 9270. 9270, 2500 pés. Estabilizado, ajustado 092. Turno 092, emissor na frequência 118, decimal 95. 2950. Controle Salvador Venas, desde o federal 9970. Federal 9970, contrato radar na decolagem, subavia saída Momo para nível 320. Recebendo 320 no perfil, pode, quando possível, ir na proa de código, bom? Esperando 9970, aguarde. Aguarde. 090, grau 32. Uso na 10, voo 092. O número é o mais possível. Chamou os 14, por cima. Autorizado, senhor Itaque. Servido 366. 199, sua identificação, dessa vez chegada a mar para nível 060, o ajuste no 095. Então, 99, copia o controle? Adelante! Irmã, obrigada. Autorizado, champanhe, ingresso no 7. Para você. 2199, autorizado após Sabog, vai ITAP, e após ITAP, servidor 3 meme. M312, confirma indicada? O 2199 confirma indicada? O 9970 é autorizado, voa código. Direito, voa direito na porta de corpo, federal. Voo 1649, chama o centro Recife, na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. Direito, 219, só. 209, obrigado, gol 2090, 1090. Controle azul 9270, sinal RNAVE visual. Azul 9270, se me torne na frequência 1918-295. 11895, bom dia. Buffy autorizado em ingresso na 35, formulário pronto. Azul 970, sinal RNAVE, pista 10 visual. Azul 9270, autorizado pouso, pista 10, vento 050 graus, 3 nós. Livre pouso, pista 10, azul 9270. Para 5, sim, reporte livrando. Pronto na 3, passa a Golfi Kilo. Gente, eu acho que a Golfi Kilo mantém a posição. Passa a Golfi. Sapatango, Yankee, Romeo Lima, prefira. Capitão Goianque Romeu Lima, autorizado o cruzamento entre Duna e Simbra, mantendo 500 pés, hoje em Salvador 10115. Gol 12199, reduz o site para 240 nós, número 2 na aproximação. Verão 9970, sendo centro Recife, na frequência 126.85, aterna 125.45. 126, Salvador, Azul 2, 796, bom dia. Azul 2, 796, informação em curso Índia, PAC 3, pronto com AB 170 para João Pessoa. Prossiga. Azul 279, autorizado João Pessoa, nível de voo 170, decolando a pista no zero, primeira curva esquerda, terceira saída Conde, UF 677 a rota, 5575 o transponder, o controle 120.8, Azul 2796. Autorizado João Pessoa, nível 170, a pista em uso no zero, curva esquerda na decolagem, saída Conde, Golf 677, transponder 5575, fora 208 o controle, o Azul 2796. Azul 2796, gotejamento correto, PAC 3, reforço fundo pronto, tracionamento, pushback. Diante. Panamá 312, após o TAP, você evita 366, descida para 2500 pés, o agente no 095, atrasado, RNAV, para pista no 0. A minha 312, controlada, instruções de TAP. Livre 4 lado de direções de etapa, desce para 2500 pés, ou ajuste no 0 no 5, autorizada Renato. Tudo decola aos 15, chama o controle 2008. 208, passa no fila. O Guardião 05 está próximo à Duna, ali, entre Duna e o farol da Barra, mantendo aqui atrás. Romeu Lima, outro tráfego na posição de 2 horas, 5 milhas, com Robson 44, mantendo 500 pés até o meu Golfo. Para Tango, Oscar, Golf Kilo, contato radar na decolagem, tudo havia saído da bomba para nível 100. Ascensão, Oscar, na bomba, entendeu? Estabilidade só de 3.000, positivo? Para Tango, Oscar, Golf Kilo, cancelado a extrição, subiu para nível 100. Ok, liberdade só, grava, Oscar, Golf Kilo. 2199, reduz o 7 para 2109. 2109, 2199, acusando 80. Entre, desça para nível 050. Gol 2199. 050. Papá, papá, Charlie, mais papá, formação Índia confere, agora de cópia 410 Recife. O pátio que se encontra é Pisque Decor? Subiu será Puca. Bom dia, o azul 4299. Você poderia informar a subida que a gente vai fazer? Se a Gael Leda ou se é bloco? Azul 4299 Campinas, informação em curso é a Índia, agora de cópia 320 Campinas. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, pronto, cópia. Papá, papá, Charlie, Mike, papá, Salvador Recife, autorizado, nível de voo 410, decola da pista no 7, primeira curva esquerda, terceira saída, Puca, transição, Caju, eu peso Lu no 7, a rota, 5567, eu transpondo, eu controlo em 120, décima 8, papá, papá, Charlie, Mike, papá. Papá, apenas corrigindo a transição é Caju. Puca, Jamo, Caju a saída. Puca, Jamo, Caju e eu preso no 7. Entra, passando pela posição Jamo. Já lembra que papá, o POB e a autonomia, por gentileza? Sem problemas, confirma com a torre. Quando pronto para acionamento, chama a torre Salvador em 18.95 no Galera Star. Autorizado Campinas, nível de voo 320. Decola pista no 0, primeira curva direita, perfil da saída da El, Leda Motiva, onde intercepta a rota Pesolu no 0 até por base. Segue via rota do plano de voo. 50 no 3 é o transponder, o controle 120, décima 8, o azul 4299. Autorizado conforme para Campinas, 310, decola a pista 0, primeira curva direita, Gael Motiva, e depois a APZULU 10, fica por base. Transponda 5093, controle de saída 129.8. Enfim, por gentileza, eu não consigo copiar o nível copiado e a saída? O nível foi 320. Decolou da pista 10, curva direita da El Motiva. O APZULU 10 está com base. Aí é transponda 5093, 129.8. Estão corrigindo a saída da El, Leda, após Leda Motiva. da Euleda Bosworth, obrigado. Correto, cotejamento 01, pontão é após quando pronto, fracionamento pushback 4299 da Azul. Ok, já reportar quando pronto, tá pushback. No hotel 200, Romeu pra Vasco. Para 2069, portão 04, para a minha equipe de solo é para o ataque.